Salvador, 118-95, com 614 no voo, quase 614 no ajuste, tem um voo. Hoje o quadro principal, Índia, para o Santa Cecília 1-0, com 614 no ajuste, com 1-2-2-4. Muito obrigado. Tango Zulu, autorizado a prosseguir com reboque até o portão 10 do pátio principal. Ciente, obrigado. Salvador, bom dia, Zé 3399, a gente tem informação índia, autorização 340 para Guarulhos. TAM 3399, informação índia, confere, pronto, cópia. Siga. TAM 3399, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10 da Albaté, nível de voo 340, decola da pista 10 com curva direita, saída da Euleda Motiva, transponder 5476, controle Salvador, opera em 120.8. 3399, autorizado Guarulhos, nível 340. Pela uniforme do Lu 10, não bater. Decola da 10, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda e Motiva. Transponder 5476, controle 1208. Correto, TAM 3399, chama para o pushback acionamento. Salvador, bom dia, voo 1229, próximo ponto espera, não zero, pronto. 1229, autorizando a linha aérea de colapso, plano 0, tanto 360 graus, 039. Autorizado alinhamento, decolagem não zero para o voo 1229. Bona 229, decolar 233, controle 120, decimal 8. Bona 220, decimal 8. Ou 129. Controle controle em Salvador, bom dia. É o Gol 1229, perfil da El Leida. 1229, bom dia, contato radar, subovia, estado da El, para o nível 360. Via saída da El, 360, solicita na medida do possível, prod da El. Autorizado, líder. Autorizado, líder, então, obrigado, Gol 1229. 9098, chama Recife, frequência 125.45, alternativa 126.85. 1245, 126.85, 9098, bom dia. Salvador, 3399, está no portão 06 para o pushback. Estão 3399, aguarda o instante para iniciar o pushback. Portão 3399. Fala 1229, solicita um desvio à direita para evitar formações. Eu desvio 1229. Eu desvio 1229. 3399, autorizado, portão 612, já chama táxi. Azul 4040, bom dia. Índia, confere, pronto, copy. Afirmo. Azul 4040, autorizado Confins, via Zulu 21, nível de voo 360. Saída Arbor, transição Alepha. Após Alepha, voa DCT Tozop, onde intercepta a aerovia. Decola da 10 com curva direita. Transponder 5507 e o controle Salvador 120.8. Autorizado conforme a rota. Decola da 10. Curva direita após 2000, para intercessar a aerovia, é para o 21. Bom, a subida é transição elétrica, o início é o 5 que eu não peguei, e vai para todos os lados. 5507, 5508 é o controle. Correto, azul 4040, confirmando a saída, Arbor. Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Maravilha, Arbor, obrigado, hein? Correto, chama para o estacionamento no portão 1. 351, Índia confere, pronto cópia. Chile 6251, autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, Taubaté, nível de voo 380. Saída Dael, Leda, Motiva. Decola da 10 com curva direita. Transponder 5471, controle Salvador, Pari 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 380, Pesulo 10, Taubaté. Saída Dael, Leda, Motiva. Decola da 10 com curva direita. Acena 5471. Controle 120, décima 8, Chile 6251. Correto, Chile 6251, chama para pushback acionamento no pátio 3. Pronto, para pushback acionamento no pátio 3, 6251. Você está autorizado, chama para táxi. Chama para táxi, 6251. Nova Salvador, é até 3399. Prossiga 3399. Da frequência. Será coordenado GT Flaero, então 3399. Obrigado. Ok, agora compreendi. 251 e somaria o mesmo sobre o desvio. Eu vou 1229. Solo Salvador, aqui é o Gol, Golfo Tango Zulu, informando o teste do revólver aqui na posição 10, obrigado e bom dia. Gente, Golfo Tango Zulu, bom dia. Para o táxi com 160 a bordo, contendo no caminhão com 5 horas ao caminhão. O Chené 6251, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via pátio principal, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, estou em Salvador 118-95 com 1014 no ajuste, tem um bom voo. Autorizado táxi via pátio Índia, ponto de espera da 10-118-95, ajuste 10 no pátio 6251. Saúde, bom dia, Oceanel, Oscar Noveva Papá. Bom dia, Oscar Noveva Papá, prossiga. Oscar Noveva Papá para reboque da posição 1 do pátio 3 para a posição 7 do pátio principal. Gente, Oscar Noveva Papá autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Oscar Noveva paciente, reportando para ingresso no pátio principal. Fala, Salvador, da 3399. 3399, prossiga. Sim, eu sou retirado, estamos autorizado? Ah, sim, autorizado, chama para o táxi. Chama na táxi, está 3399. 96251, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 020 graus ou não? Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, Oceania 3399 para o táxi, fazendo a caminhão, 3 horas e 40 minutos para você, em ponto 50 a bordo, vai da bordo. São 3399, autorizado o táxi para o ponto de espera da pistão 0, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, estou em Salvador, 118.95, com 1014 no ajuste, com voo. Oceania 251, decolado 48, controle 120, décima 8. 1208, Oceania 251, boa. Controle Salvador, Oceania 251, passando 1500, desce saída da El. Alto, boa via, saída da El, permitiu 380. Via da El, 380, autoriza a curva direita para Oceania 651. Na posição Sérgio Leda. Boa Leda, o cinema é desse fora. Autorizado Oscar, não vem papá, até a posição 07. Oscar, papá, ciente, pode ter um término. Salvador, bom dia, 3399, ponto, espera do 0 pronto. 3399, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento variável 02 nós. Autorizado, alinhar e decolar na 3399. posição 07, encerrado o reboque Beato, bom dia. Gente, Oscar 94, bom dia. Alô Azul 4040 na 1, pole position, fala com 700, chama Beato. Autorizado 4040, chama táxi. Autorizado, chama Beato. Azul contato radar, sobre a via cedo da El para o nível de voo 340. Da El para 340, está desvio direito 240, que está a formação. Controle ao GNN 251, preservar na proa 2, prestação técnica 6. Vem chinamento 251, são 3399, após desvio e letra. BS da 3399. Controle da 3399. Prossiga. É, confirme com a posição do Leda. Autorizado Leda após o desvio. Ciente, Leda da 3399. Chame a 251, eu chamei Recife na frequência 251, informe o mesmo do desvio. Chama Recife 251, informa do desvio, a Chame 3399, desvio à esquerda para o 180, exatamente 10 milhas. Vente para 3399. Da 3591, autorizado vai estar após o SAP Serra Vida 366, descida para 2510, o ajuste é 904. SAP 2510, 904, 904. Próximo azul, 4040. Estamos com 119 a bordo, 2 horas e 55, ao céu mais deu preço. 140, 40 azul, táxi via Índia direita, no ponto de espera 2895, com 1014 no ajuste em um voo. Índia direita, 118, 1014 no ajuste. Está acontecendo. Então, 3399, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, tá? 3399. Voo 961, bom dia, para Galeão, informação em curso Índia, pronto, copy? Pronto. Voo 961, autorizado Galeão, via UP November 857 Moussou, nível de voo 360, saída da Aero Leader UMI, decolada 10 com curva direita, transponder 5552, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Pio 5973, com informação Índia. 2 é o transporte, 208 é o controle, é o voo 961, informa que não está recebendo aqui. Front ETAP, desce para o 050, Rio 5973. 5287. Flat, chama para tirar o acionamento, portão 10. Azul 4040, decolado 020, controle 1208. 208, azul 4040. Azul 4040, contato radar, TMTG 3060, após 2000 pés, voo Elefa. 2000 Elefa, azul 4040. dia, 62, 257 na série. Dá 62, 25 a tua identificação. Rio 5963 inicia redução para 2109, número 2 na aproximação, eu segui o tráfego à frente ao 2320. Reduzindo, 2109, Rio 5963. 095-9736, reporte com 7-7-366. Agora 366-959. Boxana 6225, seu contato radar, 72 milhas, Nordeste, Salvador, voe bom, foi descer a chegada BOF, após BOF, serve do 368. BOF 368, já foi dado descida da 25. É para 4000 pés, o ajuste 10014. 4000 e 4000. Boxana 6225, tem condições de manter high pitch? Viu aqui, vai lá ver. Boa, a chegada bom, se desça o nível de voo 080, inicia a edição para 2509. 5963, faz o procedimento de nave. E 5963, controle. Prossiga, controle, 5963. Faz o procedimento das imagens? Afirmo. Entre após o 4-0-3-6-6, descida para 4000 pés, o ajuste é 9-0-9-4. Positap, voa Serra Vitor 366, descendo, confirme, descendo para a altitude. 4000 pés, o ajuste é 9-0-9-4. 4000-9-0-9-4, Rio 5963. Azul 4040, Recife 126, decimal 0. 060, Azul 4040. 3597, Voo Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 357. Flex Rex, prossegue. Só que tem a moto do Pátio 3, para o Pátio 1, posição 3. Alfa X-Rex, bom dia. Autorizado o início do reboque. Reporta para ingresso no pátio principal. Nono, autorizado a RNAV, reposta é o 366. Passará 366, 959. E o 5963, para 2500, autorizado a RNAV, reposta é o 366. Desce para 2500, autorizado a RNAV, e o 5963. 366, na Via Corona. Nave 5 Nono, Torre Salvador, na frequência 8, uma nave 5. 396, na Via Corona. Para o sepestamento, corri à direita na Pro 230, seu limite é radial 310 de Salvador. Na 3597, operação para o sepestamento, direita 230, seu limite é radial 310 de Salvador. 230, limitado 310 de Salvador. Salvador, está na 5-1, final, pista 1-0. Está 9-5-1, avistado, KNH-1-0-1-4, informo chuva leve a moderada sobre o campo, pista molhada escorregadia, autorizando pouso, pista 1-0, vento variável 0-2 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, está na 5-1. Autorizado o ingresso parte principal até o portão 03. Do 5976, chame Torre na frequência 1895. Torre 1895, Rio 5963. KNH-1-0-1-4, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informo chuva moderada sobre o campo, pista molhada escorregadia. Ciente 1-0-1-4, Rio 5963. Autorizado com 961 no chama táxi. Autorizado 961 ciente. Boa noite, desça ao nível de voo 060, após Alagoinhas, voo ICE do 368. Afirmativo. ICE 225, desça para 2510, o ajuste é 9-0-9-4. Gonçalo, tá na 5-9, né? Tá 9-5-9, bom dia. Táxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, tá, 5-9. Aguarde a passagem da área ao serve do 366. Descida para o 060. 13517. Descida para 4006. Faz uma navegação na Prudente do Serra Vitor 368. 4000, Prudente do Serra Vitor 368. 9-5-9. 9-5-9, portão será o 1-1, portão 11. Já finalizou o pushback no portão 10. Vai iniciar o táxi após a passagem. Será autorizado ingresso no pátio principal. Alfa, que você quiser, bom dia. Nome é 25, voo Sérgio 366, reporte passa o Sérgio 366. 366, vou reportar o 5973, me falou. Zona 9, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, solo 2, 1, 9, Rio 5973. Solo 961, autorizado táxi para o Ponte Espera da Fino 0, via Pátio, Petro Índia, no Ponte Espera, Torre 118, decimal 95. Ajuste 1014, morro. Autorizado Pátio, Ouro, Índia, Ponte Espera 295, dá uma trabalho, vamos para tomar. Para o 3597. Fui na posição 366, desceu para 2506. Eu segui um Airbus 318 na final. Sim, 2510, para o Serra Vitor 366, 3597. Opa, aquilo, PAC 3, atento ao balizador, Rio 5963. Turno 865, desça para 4000 pés, o ajuste é no 014. 4000 no 014, é isso mesmo. 3 passando o 625. Chame torre na frequência, turno 8.95. 095, galera. Salvador, 62, descendo Xavier, final em nave do C10. Após a passagem do 37 da Gol, taxiando agora no através do 07. Autorizado, ingresso via Juliette, portão 11. Após a passagem do Gol, Juliette via 11. Tá, Oxalé 6225, já avisou? Visão, 6225. Oxalé 6225, autorizado pouso, pistola 0, vento 330 graus, 04 norte. Pouso, 0, 6, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Gol no 961, mantém ponto de espera. Ok. Só um visual com balizador ainda e devido ao chão tá molhado, a gente não enxerga a numeração das posições aqui também. Ok, gente, vou coordenar com o Infraero, que é a parte do, da posição de parquear com o Infraero. Coordenar e entre em contato. Gente, mantém posição então, eu fico 973. Salva 3597, sobre o final da 0, vai ser travou. 3597, QNH 104, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 3597. Devido à área restrita de Aratu. Solo, Salvador, é o Gol, Gol. Golf X-Ray India, prossiga. Golf X-Ray India, parte 3, posição 3 Romeo, utilização do reboque da posição parte 3, para o gate 09, parte 1. Gente, Golf X-Ray India, aguarda para, para iniciar o reboque. Como, mano, está na posição 612 é Romeo? 612 é Romeo, parte 3, para 09, parte 1, Golf X-Ray India. Então, aguarda aqui. Ok, aguarda o instante para iniciar. Ok. Paulo, bom dia, 6225, sinalizou na 5. Sinal 6225, bom dia. Táxi via Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, reporta essa Juliette. Autorizado pouso, pistão a zero, vento 350 graus, 049, informa o pistão molhado, escorregadia. Autorizado pouso, pistão a zero, 3597. Está autorizado lá o serviço 366, descida para 2506, é poste serviço 366. Número do serviço 366, 2500 erros de descida, ou 1800. Chileme 225, autorizado, parte principal via Juliette, portão 10. Juliette, Rio 5973, foi coordenado com a Infraero, a mesma informou a posição para o senhor, a 612 é a Lima. encharcado. Sim, chefe. Informaram a posição 62 Lima à esquerda da aeronave da Gol. É, infelizmente não existe equalizador à esquerda da aeronave da Gol, viu? 5973. Sim, será coordenado novamente para a aérea, guarda a distância. Sim, a gente está guardando o equalizador, viu? 5973. É difícil, né? Tá. Solo 3597 livrou, bom dia. 3597, bom dia. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04, 3597. Rio 5973, posição agora 7 Lima à direita da aeronave da Gol.